Deixa eu te falar, compra aqui na Valéria Dondoca Moda Feminina. Produtora RG Produções. Artilharia. Prepare-se para atirar tudo que tiver. Jovem talentoso. Cheiro de pólvora ferve meu sangue. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Localizada na Rua Alfredo, em frente à Estação da Moda. Que tal deu tempo de compromisso? Vem curtir.

DJ Ronaldo Marizia, de Castanhal para o Pará. DJ Hailison, uma referência em mixagens. Não importa se ela puta muito tempo, se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca, não para. Toca, não para. Ela toca, não para. Toca, não para. Ela toca, não para. Toca, não para. Marlon, presão, presão, presão. Gostoso e vem mexendo. Mostra o seu talento. Ela é puta, mas tem sentimento. Vai vendo. Pena gostoso e vem mexendo. Mostra o seu talento. Ela é puta, mas tem sentimento. Vai vendo. O cara das produções. Não importa se ela é puta muito tempo, se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca, não para. Toca, não para. Ela toca, não para. Toca, não para. Ela toca, não para. Toca, não para. Marlon, presão, presão, presão. Pena gostosa e vem mexendo. Mostra o seu talento. Ela é puta, mas tem sentimento. Vai vendo. Pena gostosa e vem mexendo. Mostra o seu talento. Ela é puta, mas tem sentimento. Vai vendo. Produtora RG Produções, produzindo qualidade. TI Produções. Fazendo rang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang.

Wellington Platinado. Satisfação investir você. Valéria Dondoca. Fim de semana é maldade, elas estão naquele pique, louca pra sentar pra gente. A fiel deixei em casa e eu nem quero saber, hoje vai ser diferente. FB do trem bala mandou avisar que hoje é noite cometer. Balançar esquisada pra ela embrasar, e depois que subir pra mentir. E depois que subir pra mente é pente, pente, pente, pente, pente. Todas solteira presente é pente, pente, pente, pente, pente. Todas solteira presente é pente, pente, pente, pente, pente. Todas solteira presente é pente, pente, pente, pente, pente. Depois que subir pra mentir. É Lucas Revolution Produções. Fim de semana é maldade, elas estão naquele pique, louca pra sentar pra gente. A fiel deixei em casa e eu nem quero saber, hoje vai ser diferente. FB do trem bala mandou avisar que hoje é noite cometer. Balançar esquisada pra ela embrasar, e depois que subir pra mente. E depois que subir pra mente é pente, pente, pente, pente, pente. E todas solteira presente é pente, pente, pente, pente, pente. E todas solteira presente é pente, pente, pente, pente, pente. E todas solteira presente é pente, pente, pente, pente, pente. Depois que subir pra mente. Produtora RG Produções, produzindo qualidade. Canal CDs de Melody. Deixa eu te falar, compra aqui na Valéria Dondoca Moda Feminina.